Tranquilo, como de costume pra variar. O lugar onde a gente sempre diz que vai clarear. O lugar que me fez assim, de onde eu vim, pra onde eu for, sempre vou te carregar. E mesmo assim nós temos falhas, muralhas, metralhas. Se não vou ajudar, não atrapalha. Se parar pra olhar ao redor, com certeza terás coragem pra não jogar a toalha. Não queremos migalhas, pão e água, limpa a mágoa, paga o ódio que estraga. Ninguém deleta as mancadas, somos homens na estrada. Infelizmente alguns viajam na balada. Não dá nada, se der é pouca coisa. Nossa história não foi escrita giz de lousa. Rap é nossa voz, ouça. O futuro é logo ali. Hoje sei porque ontem refleti que rap, nossa cultura, arte das ruas. Rap é um som, rap é compromisso. É um hit, é um hino, um vício, nossa missão. Rap é um estilo de vida, sente a batida, preste atenção. É compromisso e vai hoje. Pra mim tá sempre bom. Quem foi que disse que seria fácil? Se enganou. Quem blasfemou, quem murmurou, não prosperou. Para pra pensar no que eu te digo e conecta sua mente toda vez que eu te ligo. Prossigo, vivão, vivendo, pés firmes no chão, meus passos em todo terreno que piso, amplia os laços. Tem que ser H.aço. No ABC é humildade proceder, aquele abraço na sola do pé, chegar na migué, sabe como é. Mente aberta pra não ficar atolado igual boné ou vaca no brejo. Pra mim um privilégio, conheci o rap antes de ir pro colégio. Foi loucura pra quem é amante da rua. Beat, box, alma, palma, batida crua. Ligação entre criador e criatura. Punhos pro ar, respeita a cultura. Rap, nossa cultura, arte das ruas. Rap é um som, rap é compromisso. É um hit, é um hino, um vício, nossa missão. Rap é um estilo de vida, sente a batida, preste atenção. Rap é um som, rap é compromisso e vai hoje. Pra mim tá sempre bom. Rap é um som, som. Rap é o som, o som, o som, o som, o som, o som, o som. Rap é o som, rap é compromisso e bate hoje. Pra mim tá sempre.